Me fala agora onde cê tá. Que horas faz pra te pegar? Tô pronto e já escolhi o lugar. Hoje eu quero te olhar e te falar que eu te amo. Me fala agora onde cê tá. Que horas faz pra te pegar? Tô pronto e já escolhi o lugar. Hoje eu quero te olhar e te falar que eu te amo. Arranca minha blick do nada. Se um pato vem mexer contigo, tá comigo, meu bem. Nunca mais tá sozinho. Brinco com a lua que me guia o caminho. Eu tô bem, muito zen. Devo nada a ninguém. Quem me olha e desdenha é que ainda não entende. Mas quando você chega, tudo fica tão lento. Slow, baby, mora aqui dentro. Tão molhado, tudo tão denso. Eu perco tempo, fica tudo lento. Você me vê por dentro, agradeço o bom senso. Ranks, banks, money, amago um sentimento. Mas quando você chega, tudo fica tão lento. Me fala agora onde cê tá. Que horas faz pra te pegar? Tô pronto e já escolhi o lugar. Hoje eu quero te olhar e te falar que eu te amo. Me fala agora onde cê tá. Que horas faz pra te pegar? Tô pronto e já escolhi o lugar. Hoje eu quero te olhar e te falar que eu te amo. Cê sabe onde se mete. Te levo pra rua 7. Faz me rir, Nedinho. Mó riqueza tá contigo, sorri olhando pra mim. Acordar com seu bom dia, vá pra noite adentro e acordar só meio dia. E gosta da bandida e não cuida da minha vida, mas cuida de mim como se eu fosse uma rainha. Eu amo que quando eu tô vivendo esses momentos de afeto, ter alguém que entende o meu corre, que sabe que ninguém é perfeito. Tudo no mundo é tão melhor. Faz tempo que eu não me sinto assim, de um jeito que tá tudo lento, tudo lento. Me fala agora onde cê tá. Que horas passo pra te pegar? Tô pronto e já escolhi o lugar. Hoje eu quero te olhar e te falar que eu te amo. Me fala agora onde cê tá. Que horas passo pra te pegar? Tô pronto e já escolhi o lugar. Hoje eu quero te olhar e te falar que eu te amo. I love you, baby.